Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 9 dias. 9 dias... para você, com muita responsabilidade, usar o seu título de eleitor. Pelo amor de Deus, ficha suja não. Não vote em ficha suja. Não caia em conversa fiada. Quem já roubou, vai roubar de novo. Presta atenção. Tem muita gente boa disputando essas eleições. Pesquise, vá às reuniões. Nessa reta final agora, assista o horário eleitoral. Confira, quem já tem mandato, se fez um bom mandato, merece ser reeleito. Se não fez nada e ainda meteu a mão no dinheiro do povo, manda para casa, deixa ajustar, acertar as contas com a justiça primeiro, para depois voltar a pedir seu voto. Então, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós vamos escolher nossos deputados distritais e estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Então, vote de acordo com a sua consciência. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Quem vende o voto barato paga um preço muito caro. A discoteca do Cleitão traz hoje Matão e Matheus e Leonardo, um novo sol. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Nelson Gonçalves. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração muito bonita, oração da sabedoria. A curiosidade, o professor Júlio César Rezende me mandou um comercial de uma camisa, né? Aquela bonita camisa, Fernandinho, isso pegou, né? E eu vou recordar para você. E a dica de hoje, comadre, vou te ensinar a fazer um prato muito simples e delicioso, que é virado de feijão. Daqui a pouquinho vou te ensinar, tá bom? A sugestão do Beijar, música nova de César e Paulinho. Eu começo trazendo aí, Henrique Tarciso, O Voo do Condor. Conheci, o céu abriu as portas e eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte e eu bebi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa ao condor. Vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Você que eu me descobri, mas como aconteceu isso eu não sei.

uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar. Um dos maiores cantadores do Brasil, Flávio José. Espumas ao Vento para o Giliar Garcia, de São Sebastião da Lagoa, lá na Paraíba. Ele que agora faz parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Giliar, seja muito bem-vindo, viu? Mato Grosso e Matias, sorte tem quem acredita nela. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior do que aquele da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer a ninguém que darás recompensas. Não faça isso a luz que gostam de criticar. Espera a sorte sentado sem sair do lugar. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã. Não é preciso dizer a ninguém que darás recompensas. Faça isso a luz que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Ter a igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã. Pra vida, acredite, a sorte é irmã.

tomar uma água ardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta, por Oswaldo Garcia, de Cavalcante, no estado de Goiás, lá na região dos Calungas. Ele que curte o nosso programa direto na internet pela Rádio Estúdio Brasil e está me dizendo aqui que me acompanha desde o tempo da Rádio Nacional. Muito obrigado, um abração para você, viu? Lançamento nacional, música nova, composição de Lucimar e Renato Moreira, Tom Kleber, Nosso Encontro. Já não dá mais pra esconder esse sentimento apenas em meu peito. Ando sonhando, vivo pensando em você. Quero estar contigo, seja onde for. Mas aí preciso mudar meu jeito de ser, parar com esse medo, enfim te dizer que eu te amo, eu te espero. E agora falei, não foi da boca pra fora. Você curtiu, disse que me adora, do mesmo tanto que eu te quero. Apaixonados selam nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Um beijo apaixonado selam nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Ando sonhando, vivo pensando em você. Quero estar contigo, seja onde for. Mas aí preciso mudar meu jeito de ser. Parar com esse medo, enfim te dizer que eu te amo, eu te espero. E agora? Falei, não foi da boca pra fora. Você curtiu, disse que me adora, do mesmo tanto que eu te quero. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Eu mostrei em primeira mão para todo o Brasil, Tom Kleber, Nosso Encontro. No próximo bloco, Mário, eu vou te ensinar a fazer um virado de feijão. É um prato simples, gostoso, e você vai agradar seu marido, que ele tá reclamando, viu? Tá reclamando que você tá cozinhando ruim demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pros meus amigos lá de Colinas do Tocantins. Eu estive lá semana passada, fui visitar os meus amigos da Líder FM, onde eu tenho o programa, só que era assim, logo depois do almoço, tava tudo trancado embaixo. Eu telefonei, ninguém atendeu o telefone, eu não sei se não tinha ninguém lá, né, se porque foi num dia de domingo, né, pode ser que não tivesse realmente ninguém lá, mas eu tentei, fui lá visitar. Mas o importante foi que eu encontrei muitas pessoas. Eu tive, por exemplo, com o Piauí, o Vicente lá da Carne de Sol, a melhor carne de sol da Belém Brasília, né, e ele falava da alegria de acompanhar o nosso programa na Rádio Nacional de Brasília, na Rádio Nacional da Amazônia, e agora ele acompanha pela Líder FM lá de Colinas. Lá na concentração também, muitas pessoas, quando eu usei o microfone, muitas pessoas vieram me dizer que escutam o nosso programa, que ouvem o nosso programa. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos da Líder FM, onde o nosso programa passa de madrugadinha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu vou te ensinar a fazer. Você também, viu, compadre? Você que é igual eu, metido a cozinhar? Vou te ensinar a fazer um virado de feijão. Bom demais da conta. Não é muito light, não. Ó, você vai usar 300 gramas de toucinho salgado picadinho, meio quilo de linguiça picadinha, meio quilo de carne de sol picadinha, uma xícara de chá de cebola picada, uma xícara de chá de cebolinha picada, uma xícara de chá de coentro picado, duas xícaras de chá de farinha de mandioca e quatro xícaras de chá de feijão cozido sem caldo. Vou repetir: 300 gramas de toucinho salgado picadinho, meio quilo de linguiça picadinha, meio quilo de carne de sol picadinha, uma xícara de chá de cebola picada, uma xícara de chá de cebolinha picada, uma xícara de chá de coentro picado, duas xícaras de chá de farinha de mandioca e quatro xícaras de chá de feijão cozido sem caldo. Você vai fritar o toucinho, retire os torresmo, tira os torresmo para lá na outra vasilha e frite a carne e a linguiça naquela gordura que ficou ali. Quando dourar, você junte o feijão, traz o torresmo de volta, bota os temperos e apaga o fogo. Aí você pega a farinha de mandioca, vai mexer com muito cuidado para não amassar o feijão e você pode servir com arroz, carne assada e mandioca cozida. E tem um detalhe, esse virado de feijão pode servir para rechear a leitoa. Quando você for fazer uma leitoa assada, você pode fazer esse virado. E aí, nesse caso, você pode substituir a carne seca e a linguiça por fígado, língua, coração de leitoa, picado e cozido, sarapatel, né? E temperados com alho, sal e pimenta. Então, esse virado de feijão, ele serve para ser comido sozinho, serve para ser recheio de leitoa e serve para ser servido também com arroz, carne assada e mandioca cozida. E eu vou dizer para você, eu fiquei com a boca cheia d'água, que é estranho. Você já imaginou esse trem com a pimentinha malagueta? Hã? Bom demais da conta. Eu vou voltar para Brasília uns 5 quilos mais gordo, né? Aqui no Tocantins, todo lugar que eu chego tem que comer uma coisinha, tem que comer outra. E eu já passei uns 3 quilos do meu peso. Depois é uma luta, porque depois de velho, para emagrecer, o trem não é fácil, não. Gustavo Lima! Não entendo por que não me fala e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo pobre, coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Porque tu sempre bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como vagabundo? O vagabundo pobre coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu? Diz pra mim. O sucesso do momento, Gustavo Lima. Vou te contar, rapaz, a garganta tá rateando. Tá na reta final da campanha que eu tô falando que só o homem da cobra. De vez em quando a garganta tá falhando. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Samuel, vou te procurar. A curiosidade de hoje, o professor Júlio César Rezende, ele está sempre beliscando, procurando essas coisas, né, essas preciosidades, e ele agora achou um ninho dos comerciais antigos. Esse comercial aqui, eu me lembro que fez um sucesso danado. Ele virou uma coisa popular. Quando a gente vestia uma camisa bonita, alguém chegava e falava assim: bonita camisa, Fernandinho. Então esse comercial que nós vamos recordar agora. Marciano, passa aí pra gente. Bonita camisa, Fernandinho. Fernando, Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Você lembrou? Tem que ser mais velho, né? Você lembrou desse comercial aí da bonita camisa Fernandinho? Isso foi um sucesso danado. Um daqueles achados que o publicitário acha uma, duas vezes na vida. Ele vai criando, criando. Chega uma hora que dá certo o que ele cria, que o povo acha bom, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, semana que vem, domingo da semana que vem, são as eleições, né? Você vai escolher o seu candidato a deputado estadual, deputado distrital lá em Brasília, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então, você tem uma semana para você analisar direitinho, né? Quem é aquela pessoa que você acha que vai é melhor representá-lo. Eu só tenho um pedido que eu renovo sempre. Um político ficha suja, ninguém é considerado ficha suja porque estava rezando. Se o sujeito é ficha suja, tem algum motivo. Então, na dúvida, se você não tiver certeza que ele é realmente corrupto, você espera ele acertar as contas dele com a justiça, provar que é inocente e depois ele volte para pedir o seu voto. A gente tem uma responsabilidade. Quando você vota num político que você sabe que é corrupto, que é ficha suja, você se torna cúmplice dele. Então só tem dois tipos de eleitor que vota num ficha suja. Ou aquele que é desinformado, que não tem noção de nada, ou aquele que é cúmplice, ou ainda tem um terceiro, que é aquele que se beneficia diretamente das ações daquele político corrupto. Então você tem uma semana para analisar, para pensar e para escolher o melhor para você, para o seu estado e para o Brasil, pensando sempre nos seus filhos e nos seus netos. O que vai acontecer com o Brasil daqui um ano, dois anos, quatro anos, né? Isso é importante, né? O meu filho, por exemplo, teve que ir para a China para poder trabalhar, foi para a China, para Singapura, e eu tive que fazer das tripas coração para poder arranjar, construir uma academia para trazer ele de volta para o Brasil, porque ele é um sujeito trabalhador, quer trabalhar. E não estava, embora seja preparado, é formado em educação física, é modelo, menino muito inteligente. Eu tive que fazer um investimento que eu não podia, porque ele não estava encontrando no Brasil um emprego à sua altura. Então é a hora da gente pensar nessas coisas e escolher os nossos candidatos, aqueles que sejam realmente aqueles que a gente considere o melhor. Cada um deve votar de acordo com a sua consciência. Muita gente fazendo aniversário nesse final de semana. O meu amigo Renato Castelo Júnior, em Brasília, meu vizinho, meu amigo. Marcelo Eduardo da Cunha. O Elvio Borges, o Veveca, meu conterrâneo lá de Coromandel, meu amigo. O Branco Teodoro, Beatriz Pacheco, meu querido amigo, grande cantor e compositor Caie Milfon, lá no Rio de Janeiro. Cleziane Perim Júnior, Gra Souza, Ailton Cunha, Flávio Lúcio Oliveira. O meu amigo Rony Andrade, lá na Samambaia, em Brasília. Abel França, que é vocalista, Meire Ramos, a grande compositora Virgínia Kier, lá em São Paulo, Jules Ricardo, Edna Barbosa, a grande cantora, parceira da sua irmã, que forma as Irmãs Barbosa, Wagner Salgado, Maurício Antônio, Vanderlei Martins, Adriano Cosmo, Gabriela Bahia Mascarenhas, Vanessa Almeida, Nilson Amâncio, Maria Silva, o locutor Mascote, Pedro de Alcântara, a minha querida amiga Vitória de Castro Alves, filha da senhorinha, Alessandro Lima da Silva, da senhorinha não, da Maristela, a minha prima Fátima Aguiar, a Sueli Nogueira, Flávio Rezende, meu amigo publicitário lá de Brasília, o meu querido amigo Williams Mar da Silva, o famoso peruca da Rádio Nacional. O peruca trabalhou comigo 10 anos, né? Um grande amigo, está lá na Rádio Nacional até hoje. Raquel Dias Gonçalves e Nelita de Souza Matos. E você, que está de aniversário hoje também, né? Desejo que vocês tenham todos os aniversariantes muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 28 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração da sabedoria. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar.